Nono volume da obra. Até que enfim chegou o que todos procuravam, a solução do mundo e sua criação. E assim, hoje, a imunização racional é conhecida e reconhecida como o maior conhecimento autêntico da humanidade. É o maior conhecimento autêntico por não ser das imaginações dos habitantes da Terra, por não ser uma coisa imaginária, da cabeça de quem quer que seja. E por isso, sua autenticidade de elevação racional prova e comprova a origem desse mundo encantado. Fora dele, não podia, de maneira alguma, o encantado desencantar-se, porque o encantado sabia que era encantado, mas não conhecia a sua origem e, por não conhecer a sua origem, não conhecia o seu verdadeiro natural. Ainda mais, sabia que era encantado por manter os mistérios, por ter esse mundo misterioso, mas, por ser encantado, não sabia o porquê desse mundo misterioso, nem o porquê do seu ser. Então, permanecia encantado, por não poder dar soluções ao que mais desejava, que era de saber o porquê de sua existência nesse mundo e o porquê da existência desse mundo. Então, viviam aí as tontas, conservando os mistérios, conservando-se enigmáticos, vivendo de experiências para acertar ou não, comungando sempre no seu pensamento a conjecturar o porquê dessa vida, o porquê desse mundo, o porquê de tudo isso que ninguém sabe, ninguém conhece. A agonia dos pesquisadores sempre foi muito grande, agonizando sempre e, muitas vezes, a ponto de enlouquecer e a dizer: eu não sei por que ainda vivo, pois não sei o porquê vivo. Não desejo mais viver. Tomara que meu dia chegue. Estou cansado de viver enganado. Enganado sim, porque o que me adianta viver num mundo em que não sei por que vivo? Vivo aqui agonizando igual a todos, com esta vida de mentira, sem saber o porquê dela. Não me interessa viver sem saber por que vivo. E isso ninguém nunca me respondeu. E assim, muitos chegando ao auge de desespero, por quererem encontrar o certo, por quererem encontrar a solução certa, e sempre sem solução de espécie alguma. Porque existem muitas pessoas que querem viver certas, estudam a vida toda para encontrar o certo, e não encontram. No fim, se desesperam dizendo: estudei tanto e perdi meu tempo. Por que fiquei na mesma? O que eu procurava, não encontrei. Que era a solução verdadeira da origem do mundo e a solução verdadeira da origem da minha vida. Estou na mesma. Que me adianta viver desta maneira sem saber por que vivo? Sem saber de onde eu vim? Sem saber para onde vou? Ainda mais dizendo: eu não me adapto a viver nesta indecisão. E assim, quantos e quantos agonizando, desanimados, por não encontrarem a solução de sua origem e a solução da origem do mundo, dizendo: é verdade, ninguém sabe nada. Ninguém sabe o certo do seu ser. Temos de viver aqui errando a vida inteira, por não conhecermos o certo verdadeiro. E eu não quero errar, eu quero é acertar. Então, muitos se desesperando e pondo termo à vida, por não se sujeitarem a viverem assim, dessa maneira, errando sempre. E assim, nem todos têm prazer e satisfação de viverem errando sempre e enganando sempre. Nem todos pensam iguais. Hoje, todos esses que viviam agonizando estão encontrando o que desejavam, que é a solução do seu ser e a solução do mundo em que vivem. Agora sim, todos satisfeitos e maravilhados por saberem de onde saíram, por que saíram, por que foram parar aí em cima dessa terra, e para onde vão e por que vão, como vão, de que forma e de que maneira vão chegar ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, hoje sim, todos tranquilos e de parabéns, por estarem com a sua situação definida, bem como a situação do mundo em que habitam. Hoje, todos com muito prazer de viver, felicíssimos por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, dizendo: até que enfim chegou o que todos procuravam, o que todos desejavam, a solução do mundo e sua criação. Agora sim, estamos felizes por termos a verdadeira solução desse mundo. E assim, vejam a agonia de todos, como era grande, todos procurando acertar e sempre ficando na mesma, e, por isso, as multiplicações das confusões, as multiplicações das brigas, as multiplicações dos desentendimentos, as multiplicações das guerras, das revoluções dos descontentes, porque viviam todos no ar. No ar, por não conhecerem a realidade do seu ser. Afinal, todos maravilhados, por terem em suas mãos o que há muito procuravam, o que há muito desejavam, por saberem o porquê de sua existência em cima dessa terra. Hoje está aí, em mãos de todos, a imunização racional. Quer dizer, unidos ao mundo racional, unidos com seus irmãos da planície racional, com seus irmãos do mundo racional, com o mundo verdadeiro do animal racional. Todos hoje louvando o racional superior, louvando-o com fervor, por trazer para todos a solução final desse rincão de amarguras, desse rincão de sofrimento, desse rincão de monstruosidades, desse rincão de crueldade, desse rincão de aparências e fantasias, desse rincão do nada. Por isso tudo começar do nada e acabar em nada. Hoje, todos felizes e contentes por terem as soluções em mãos do porquê da constituição dessa vida, que se construiu de uma tal maneira que ninguém sabia o porquê da vida e o porquê dessa vida de aparências, o porquê dessa vida aparente, o porquê dessa vida que não é de ninguém, que, por não ser de ninguém, perdem-na sem querer perder e morrem sem querer morrer. E assim, tornava-se uma vida tristonha, uma vida de fantasias, uma vida de sonhos e ilusões, uma vida somente para sofrer. E hoje, todas as soluções da vida da matéria, da vida da lama, todas as soluções em mãos de todos, dessa vida de penúria, dessa vida em que muitos, em certas horas, ficavam até desanimados de viver, vivendo sim, porque tem vida, mas não que tenham prazer de viver. As lutas, os sacrifícios e os reveses faziam com que muitas vezes a pessoa se desanimasse. E hoje tudo é esclarecido, o porquê eram assim, vivendo por terem vida, mas sem prazer de viver. E hoje todos de volta ao seu mundo de origem, por estar em suas mãos a estrada racional, a estrada do mundo verdadeiro do animal racional, o mundo de origem do animal racional. todos vibrando de contentes, porque tudo que tem princípio tem fim. Esse mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Aí, no encanto, os encantados não sabiam como foi o princípio e muito menos o fim. E hoje, todos sabendo e conhecendo o princípio e o fim, porque tudo que tem princípio tem fim, como aí estão vendo, nessa deformação racional. Tudo nasce, gera, cresce, refloresce e desaparece. Por ser uma deformação em decomposição, em degeneração e em multiplicação da mesma degeneração. Então, por tudo se degenerar, a multiplicação de degenerescência tinha que chegar à extinção desse mundo, pelas ordens naturais da natureza deformada, da natureza da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, e com a multiplicação da degeneração, desaparece. Porque tudo que se degenera enfraquece, diminuindo sempre pela multiplicação do enfraquecimento e pela multiplicação da degeneração. Tudo que tem princípio tem fim e tinha que chegar o fim. Está aí, em mãos de todos, a estrada racional, para que todos voltem por esta estrada, que é o conhecimento racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. Então, todos de parabéns, por estar em suas mãos o término do sofrimento, o término das agonias, o término dos padecimentos, o término das dores, dos queixumes, dos desesperos, das discussões, das brigas, das guerras, das monstruosidades, das selvagerias, o término da morte, o término de todos os males, a terminação de todos os males, a terminação de todos os males, de todas as ruínas, por todos estarem de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, por todos não nascerem mais aí, nesse inferno, por todos não nascerem mais aí, dentro do fogo, do elétrico e magnético. Todos hoje de parabéns, alegres, contentes e felizes, na estrada que há muito procuravam, a estrada verdadeira racional, a estrada do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo verdadeiro, e não essa deformação racional, o racional deformado que virou bicho, e sim o racional puro, limpo e perfeito, que é a origem do que virou bicho, do que se deformou em bicho. Hoje, sabendo por que ficaram nessas condições de estarem aí como estão, não tinham o conhecimento do porquê assim são, não sabiam o porquê assim eram, sabiam que eram como são, mas não sabiam o porquê eram assim. E hoje, todos sabendo, porque ficaram assim desconhecidos do ponto de partida para essa vida, desconhecidos de sua origem, desconhecidos do seu verdadeiro natural, e por isso, não se conformando com esse natural de animal racional, vivendo aí às tontas, às cegas, sem saberem por que viviam, vivendo porque tinham vida, mas não sabendo, não conhecendo o porquê dessa vida. Então, viviam sem saber por que viviam com essa vida insuportável de matéria, com essa vida de lama e sofrimento. Nasciam aí para sofrer, sem saber por quê, e depois de sofrerem bastante, morriam sem saber por quê. Ninguém se conformava de ser assim, de ter esse destino de sofredor, sem saber por quê. Ninguém se conformava porque ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém suporta o sofrimento e ninguém suporta a morte. Morre sem querer morrer. E assim, tinha que chegar ao conhecimento de todos o porquê dessa desdita, mais tarde ou mais cedo. E até que chegou, está aí em suas mãos. O porquê dessa vida de horror, o porquê dessa vida de horrores. Hoje, vendo e sabendo as justificações de tudo e do porquê deste monturo de ruínas, que é a matéria, e dizendo, é verdade, até que enfim tivemos solução do porquê somos assim, que ninguém nunca soube. Ninguém sabia o porquê era assim. Podre em vida, lama em pé, porque matéria é lama. Todos imperfeitos, cheios de defeitos, e ninguém sabia o porquê dessa desolação material. Hoje, todos sabendo claramente, perfeitamente o porquê dessa vida do nada, que começa do nada, gera do nada, forma-se em um tudo aparente, vivendo todos de aparências e terminando em nada. Começa do zero, acabam em zero. Começam da água e terminam em água. E assim está aí o término dessas explosões de ódio, destas explosões de vingança. Acabando tudo isto, porque está em suas mãos a estrada racional. Todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, porque aí o mundo não é de ninguém, não é de seus habitantes, e por isso tudo se acaba. Então, o que adianta tanto sacrifício? O que adianta tantas lutas? O que adianta tantas guerras, tantas brigas, tantas discussões, tanto desespero, tanta intranquilidade? O que adianta? Nada. Porque tudo isto não vale nada e acaba em nada. Então, se aborrecendo pelo nada. O que adianta? Nada. Se contrariando pelo nada. O que adianta? Nada. Guerreando pelo nada. O que adianta? Nada. Brigando pelo nada. O que adianta? Nada. Preocupado com nada, o que adianta? Nada. Porque tudo acaba em nada. Qual é o valor do nada? Nada. Nenhum. Então, seus iludidos, procurem medir as coisas com consciência para saberem o que fazem, e não com inconsciência. Inconsciente não enxerga as coisas como são, e se ilude com tudo, e sofre e padece por ser inconsciente. Então, o que adianta o progresso do nada? Nada. O que adianta esta correria toda? Nada. Por tudo acabar em nada. Todos iludidos pelo nada, traídos pelo nada, sofrendo as consequências do progresso do nada. O que adianta se aborrecer pelo nada? Nada. E por isso, está aborrecido hoje, alegre amanhã. Chorando hoje e rindo amanhã. E só mesmo de quem está variando. Procedimento verdadeiro de doentes, de inconscientes, porque é a vida do nada. Não adiantam nada as preocupações, porque tudo acaba em nada. E por isso, a vida é passageira. Uma passagenzinha insignificante dos aninhos que aí passam e que, cada vez, diminui a duração de todos. Vejam os povos antigos, como a duração era longa, e vejam o povo de agora, como a duração é tão insignificante. E no futuro, muito mais insignificante. Então, o que adiantam estas lutas todas, estas lutas do nada para nada, e para tudo acabar em nada? Sacrifício sem recompensa. Sacrificar-se pelo nada, só mesmo de quem está variando. Então, quem luta pelo nada não está adiantando nada, e por isso sofre muito, porque a correspondência do nada é o sofrimento, porque não está adiantando nada. E por não estar adiantando nada, é que o sofrimento cada vez se multiplica mais, em vez de diminuir. Se multiplica porque não está adiantando nada, e por isso tudo acaba em nada. Iludidos pela vida da matéria, quase igualmente ao animal irracional. Progresso do nada. O que adianta? Nada. Por tudo acabar em nada. Por tudo terminar em nada. Então, o que adianta o progresso do nada? Nada. Então, quem progride pelo nada, o que é que acontece? Sofre muito, porque não está adiantando nada. E por isso, o sofrimento se multiplica dia a dia. Os padecimentos se multiplicam dia a dia. Quem progride para o nada não está adiantando nada. Está se prejudicando. Quiseram fazer da mentira a verdade. Quiseram fazer do nada a verdade. Quiseram fazer do nada um tudo. Como se bom fosse. Como se verdadeiro fosse. Tudo ilusão, e por isso, tudo em decomposição. Tudo se destruindo, tudo se poluindo. A atmosfera se poluindo, a terra se poluindo. Tudo, afinal, que se diz de matéria. Por isso, está aí o progresso da dor, a degeneração, o progresso da degeneração dos seres. Daí, a multiplicação das monstruosidades, dos sofrimentos e dos padecimentos. Então, o que adianta esta fantasia toda? O que adianta viver de fantasias, viver hipocritamente? Quer se condenar por suas mãos próprias? O sofrimento de si mesmo e de todos, a multiplicação do sofrimento e a derrota de todos pelo sofrimento. Todos derrotados pelo sofrimento, por dar valor àquilo que não tem valor, por dar valor ao nada, como se o nada tivesse valor. O valor do nada é nada, e, por isso, tudo acaba em nada. E, por viverem igualmente ao animal irracional, como estavam vivendo, é que se aborreciam por tudo, zangavam por tudo, se irritavam com todos, por tudo guerreavam. Se degladiavam por tudo, por estarem vivendo igualmente ao irracional, porque o irracional é que não tem um pingo de raciocínio, é que não tem consciência do que faz. E assim estavam os animais racionais se aborrecendo uns com os outros, se contrariando por tudo, discutindo por tudo, se enfurecendo por tudo, se maldizendo por tudo, brigando por tudo, demandando por tudo e guerreando por tudo. Enfim, por viverem como bichos e pensarem como bichos, como irracional, é que viviam nesse desespero, nesse degredo infernal, dando valor àquilo que não tem valor, dando valor ao nada, como se tudo fosse, se acabando pelo nada, se sacrificando pelo nada, se aborrecendo, se contrariando, discutindo pelo nada. E o que adianta? Nada, porque tudo acaba em nada. E assim, hoje, está aí, em mãos, o porquê de tudo isso e a estrada brilhante racional, a estrada do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, do racional que se deformou em animal racional. E por se deformar, ficou completamente desconhecido do seu mundo de origem. Então, hoje, todos com esta reformulação racional, sabendo as medidas, os métodos e os modos a tomar, que é a vida racional. E daí então, todos sendo orientados racionalmente, para permanecer a paz entre todos, a fraternidade, a alegria, a harmonia, o bom viver, e a felicidade de todos, que sempre procuraram e nunca encontraram. E agora, com ela em suas mãos, a felicidade verdadeira, a paz de todos, a alegria fraternal, racional de todos, a fraternidade brilhantemente racional, por todos serem orientados racionalmente. Então, chegando o sossego de todos naturalmente. E assim, hoje, todos convictos que estão certíssimos na estrada certa, na estrada racional. E assim, a luz racional está na Terra, iluminando todos, todos sendo iluminados pela luz racional, e todos vendo a luz racional, por estarem na fase racional, a fase de aparelho racional. E assim, todos vendo a luz racional, por estarem todos sendo iluminados por sua verdadeira luz. A luz do animal racional é a luz racional, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje, todos na verdadeira estrada do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos de volta para o seu mundo de origem, todos de volta para o mundo racional. O animal racional de volta para o mundo racional. O aparelho racional de volta para o seu mundo verdadeiro racional. Então, todos com o livro na mão, de volta ao seu mundo de origem, de volta para de onde saíram. Todos voltando para o seu verdadeiro lugar e terminando essa deformação racional, essa deformação que desconheciam o porquê dela. Hoje, todos cientes do porquê que ficaram assim, do porquê que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem. Sabiam e tinham certeza que não eram daí, dessa deformação, e por isso não se conformavam com essa vida de mortais, não se conformavam com o sofrimento, não se conformavam de serem seres feitos do nada e terminarem em nada. Viviam aí nessa deformação, porque não sabiam o porquê dela. Sabiam que eram assim, mas não sabiam o porquê que eram assim. Então, não tinha outro remédio, era sofrer. Sofrer por não saber o porquê de tudo isto. E assim, vejam quanto tempo perdido nessa vida aí do nada. A vida do tudo aparente, a vida do monstruoso encanto, a vida dos monstros, sem saber porquê. A vida de origem de monstros, sem saber porquê. A vida das catástrofes. Não sabiam o porquê desse mundo monstruoso, o porquê de todas essas monstruosidades. Vivendo com essa vida sem garantias. Vivendo para quê? Para sofrer e morrer. Vivendo para quê? Para terminar em nada, sem saber por quê. Vivendo para quê? Se o futuro de todos, se o dia de amanhã é nada, acaba em nada. Morreu, acabou-se. Então, vivendo iludidamente dessa maneira, vivendo de ilusões, fazendo da mentira a verdade e sofrendo sempre, por não existir nada de verdade, tudo aparência só. Fizeram do nada um tudo, encarando o nada como se tudo fosse, como se o nada fosse verdadeiro, e, por não ser verdadeiro, tudo se acaba. Então, vivendo labirintosamente nesse labirinto infernal, de ter que viver duvidando de tudo, por a vida não ser essa. E, por a vida não ser essa, tinham que viver duvidando de tudo, desconfiando de tudo, porque tudo é mentira. E, porque tudo se acaba. Tinham que ser seres assim, nessas condições, desconfiando de tudo, na dúvida de tudo, com medo de tudo. Tinham que viver assim, nessa intranquilidade, nesse inferno, noite e dia, porque nada de verdade existia, porque tudo é aparência só, e, por isso, tudo se acaba. Seres em decomposição, o progresso da poluição material. Tinham que viver no inferno em vida, nessa vida de doentes, variantes, variando, intranquilos, e procurando a verdade, e nunca encontrando, porque a verdade, na matéria, nunca existiu. E por coisa alguma ser verdadeira, é que tudo se acaba. Então, fizeram das aparências verdade. Então, todos cheios e completos de falsas verdades, de falsas realidades. E por tudo ser falso, é que tudo se acaba. Por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. E por tudo ser falso, eis a razão do sofrimento, dos tormentos e de tudo de ruim. E assim, ninguém sabia como encontrar o certo. Ninguém sabia onde estava o certo. Todos procuravam o certo, mas nunca poderiam encontrá-lo, porque nunca existiu. Numa coisa deformada, todos imperfeitos, cheios de defeitos, nunca poderiam encontrar o certo, aonde não existe. Então, o resultado era sofrer a vida inteira. E apelar para quem? Se agarrar com quem? Sem ter com quem contar, sem ter com quem se agarrar. Se tivesse com quem contar, não sofriam. Se tivessem onde se agarrar, não sofriam, não morriam. E assim, todos iludidos, todos traídos com esta vida de mentira. E por ser mentira, tudo se acaba. Se fosse verdadeiro, não se acabaria. E assim, hoje, todos com conhecimento do porquê de tudo isto, para o término desta vida de tormento, desta falsa vida de tormentos, desta vida de mentiras, e perdem-na sem querer perder. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso, do porquê desse encanto pavoroso. Pavoroso por a vida ser de sofrimentos até morrer. Hoje, todos iluminados por sua verdadeira luz, pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Iluminados pela luz, todos vendo a sua verdadeira luz, e felicíssimos por saberem que não vão nascer mais aí, dentro desse inferno, para continuar a sofrer. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos tendo em mãos o seu passaporte para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por meio da imunização racional. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional, tomou conta do mundo para libertar todos dessa catastrófica vida de matéria, que não é a vida verdadeira racional, e sim uma deformação racional. Então, todos vendo a sua luz, a luz racional, todos iluminados pela sua verdadeira luz, todos com os livros nas mãos, marchando na estrada de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, e dizendo muitas vezes: é verdade. Estávamos tão iludidos que a mentira parecia verdade. Estávamos tão iludidos que as ilusões, às vezes, pareciam verdades. Só mesmo um conhecimento desse para nos libertar desta vida de araras. Arara é que só fala uma coisa só e pensa que está certa por ser arara. A luz racional em ordem do dia, iluminando todos, noite e dia. E assim, nascendo muito naturalmente, o equilíbrio racional em todos. Todos sendo equilibrados racionalmente por sua verdadeira luz de origem, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. E assim, racionalmente, todos vivendo, racionalmente, todos vibrando, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, a fraternidade verdadeira, a paz, a alegria e a felicidade eterna entre todos, e todos caminhando racionalmente para o seu mundo de origem. E a origem é uma só, é racional. Aí na matéria é que há essa desigualdade, por ser uma deformação. E por ser uma deformação, é tudo desigual. Por ser uma deformação é que existe a imperfeição. Por ser uma deformação é que tudo se acaba. Por ser uma deformação é que existe o desequilíbrio. Todos pensando diferente. Ninguém pensa igual, porque ninguém é igual. Todos são diferentes uns dos outros, e por serem diferentes, são diferentes no pensar. Então, vejam que falavam em felicidade, mas não podiam encontrá-la, por serem seres deste jeito, em decomposição, e todos diferentes. Falavam em paz, mas nunca pôde existir a paz, por todos serem diferentes, e por serem diferentes, cada qual pensando do seu jeito, de sua maneira e de sua forma. E por serem diferentes é que o sofrimento é permanente. E por serem diferentes é que nunca pôde existir o equilíbrio verdadeiro. Mas agora, iluminados por sua luz verdadeira, a luz racional, estão todos em forma racional, porque prevalece a origem. E prevalecendo a origem, prevalece o equilíbrio de todos, e todos equilibrados racionalmente. E assim sendo, o que é racional é puro, limpo e perfeito, havendo então o equilíbrio de todos, o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional, porque deixa de prevalecer a parte animal, que é o fluido elétrico e magnético. Então, todos brilhando racionalmente, por serem orientados racionalmente por o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim sendo, brilhará a paz entre todos para o resto da vida. A felicidade verdadeira, a felicidade racional, a fraternidade verdadeira, a fraternidade racional, a paz verdadeira, a paz racional. E todos alegres e felizes para o resto da vida, por serem orientados por o seu mundo de origem, o mundo racional, e iluminados pela luz racional. Todos querem ver a luz do mundo de sua origem, a luz racional. E todos vão vê-la dentro dos seus lares, dentro de suas casas e fora também. A luz vai aparecer para todos, anunciando a fase de aparelho racional, anunciando a fase que já entrou há muito, a fase racional, para que todos tomem conhecimento da imunização racional, para que todos tomem conhecimento do desencanto do mundo, do desencanto de todos e do desencanto de tudo, para que todos procurem conhecer o que é desencanto e o que é encanto, para que tomem conhecimento da fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional. E, por a fase ser racional, estão aí todos vendo a luz racional, a verdadeira luz divina, que sempre foi falada, mas nunca vista por ninguém. Sim, costuma ver essa luz aí do elétrico e magnético, com infinidade de cores com que se apresentam, mas não a verdadeira luz racional. A luz racional estão vendo agora, pois está aí, em suas mãos, o conhecimento racional, anunciando a fase em que já entraram há muito, a fase racional, a fase de aparelho racional. E assim, todos iluminados por sua verdadeira luz, do mundo de sua origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Já foram animais racionais, mas agora não são mais, porque já chegou há muito a fase racional. Então, de animal racional, passaram a aparelhos racionais, ou aparelho racional. E assim, tudo se multiplicando de bem, de bom, de lindo e de belíssimo na vida de todos, por todos estarem sendo iluminados pela luz do mundo de sua origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos vendo a luz racional em todas as partes do universo, em todas as partes aí do encanto. E assim aí, em mãos de todos, a volta ao seu mundo de origem pela estrada racional, a estrada verdadeira do aparelho racional, ou dos aparelhos racionais. E assim todos, dentro de pouco tempo, entrando em contato com seus irmãos de origem, com seus irmãos de seu mundo de origem, a planície racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional, para deixarem de viver como viviam, como animais racionais. E hoje, todos sabendo o porquê que eram animais racionais, o porquê da categoria de rudez, por serem animais. O animal é rude, e por isso desconfia de tudo e até de si mesmo. Então, a categoria de animal é categoria de rudez. E agora deixaram de ser rudes, por o mundo entrar em outra fase, a fase de aparelho racional. Como aparelho racional, completamente desencantado, e como animal racional, completamente encantado. E assim, o desencanto do animal, que é o conhecimento de si mesmo, em mãos de todos, para levar todos para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos brilhando racionalmente, com a luz do mundo da sua verdadeira origem, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Hoje, todos alegres e satisfeitos por terem em suas mãos o que há muito procuravam e não encontravam. Viviam à procura da definição do seu eu e da definição do mundo que habitam, e nunca a encontraram. Hoje, eis aí, em mãos de todos, de onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, a definição completa de tudo aquilo que procuravam. Hoje, a definição completa em mãos de todos. O princípio e o fim do mundo. Porque tudo que tem princípio, tem fim. Se o mundo teve princípio, tinha que ter o seu fim. Está aí o fim em mãos de todos, e o princípio em mãos de todos. Não dependiam do animal racional de forma alguma, de maneira alguma, estas soluções. E por isso, fizeram tudo para ver se encontravam. Lutaram muito, pesquisaram demais, mas nunca puderam encontrá-las. nem nunca poderiam, porque a origem do animal racional foi a origem de uma transição muito grande. Transição esta desde que nasceram do chão e vieram passando por várias modificações. Até que chegassem ao ponto de compreensão das coisas, estava o passado todo no anonimato, porque viveram muito tempo sem ter entendimento de coisa alguma. Não tendo entendimento de coisa alguma, não podiam saber, de maneira alguma, de onde nasceram, como foram feitos e de que foram feitos assim, por que foram feitos assim. De maneira alguma, podiam encontrar a razão do seu ser, porque vieram de uma forma de embrião, e daí não podiam descobrir a razão do seu ser. Hoje, todos equilibrados racionalmente, por conhecerem a razão do seu ser, vendo e sabendo o porquê da sua origem ser de uma forma tal que não podiam dar condições de saberem e conhecerem a origem do seu ser. E assim, racionalmente falando, todos hoje iluminados pela verdadeira luz do animal racional, ou seja, de aparelho racional, e vendo tudo brilhar racionalmente. Racionalmente, todos vivendo, e daí todos na estrada do mundo verdadeiro de sua origem, a estrada racional. A estrada que há muito todos procuravam, mas que ainda não existia, e por isso não poderia ser encontrada. Hoje, a estrada em mãos de todos, e todos marchando racionalmente para sua eterna morada, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado. E assim, a luz racional já sendo vista por todos, está aparecendo para todos noite e dia e noite, anunciando que estão na fase racional, na fase de aparelho racional. Está aí o conhecimento racional e a luz do seu verdadeiro mundo de origem, iluminando todos e sendo vista por todos, por ser a luz do mundo de origem de todos. Uma luz brilhante que aparece e desaparece, aparecendo às vezes em forma de cometa, mas não é bem cometa. Hoje, todos ricos de satisfação, por terem em mãos o seu verdadeiro leme real, que é a luz racional. O conhecimento racional representa a luz racional. Quem vê o conhecimento racional está vendo a luz racional, porque o conhecimento representa a luz. E assim, vejam o ponto culminante elevadíssimo a que chegaram todos. E daí, mais um pouquinho, todos vendo perfeitamente o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem desenvolvidos racionalmente e iluminados noite e dia pela luz do seu mundo de origem, a luz racional. Chegou o dia da felicidade verdadeira de todos, da paz verdadeira de todos e da fraternidade verdadeira de todos, o que há muito todos viviam à procura. E assim, o mundo e todos no mundo em festa para o resto da vida, por conhecerem e saberem o porquê do mundo, o porquê desse mundo e o porquê do seu ser. Todos sempre viveram em busca de novos horizontes, e sempre esquecendo, e esquecidos das velhas tradições. Tradições estas que ninguém conheceu. Tradições de outras primitivas épocas, de outras épocas e fases que passaram, que ninguém conheceu. Umas vagamente lembradas, outras ainda bem lembradas, e outras completamente esquecidas. Porque sempre viveram em busca de novos horizontes, à procura do certo. Sempre viveram na ânsia e na vontade de acertar. Então, sempre na busca de novos horizontes, de novas fórmulas, de novos modos, de novos métodos, sempre em pesquisas para acertar e sempre por acertar. Porque na vida da matéria nunca poderiam acertar. Porque a matéria é um mal, e este mal, por si mesmo, vai se destruindo. Então, uma coisa que vai sempre se destruindo, nunca poderiam acertar. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra, e assim sucessivamente. A vida da matéria é a vida do mal. A matéria é de origem do mal. E, no mal, nunca poderiam encontrar o bem verdadeiro. O bem aparente, sim. Este, sempre encontrado. Bem hoje, mal amanhã. Porque aparências não são verdades. E assim, a luta tinha de ser constante. Sempre com o firme propósito de acertar. Todos à procura do bem e sempre por encontrar. O bem aparente é um bem passageiro. Está bem hoje, está mal amanhã. Hoje é novo, amanhã é velho. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje serve, amanhã não serve. Porque tudo é aparência. E assim, veja que luta para encontrar o certo. E assim, o certo da matéria, como estão vendo, hoje é certo assim, amanhã já não é. Hoje está bom assim, amanhã já não está. Hoje serve assim, amanhã já não serve. Hoje está direito assim, amanhã já não está. E assim é a vida do nada, a luta sem proveito, a luta de quem luta iludidamente, para depois cair na realidade da vida e vendo que o valor da vida é nenhum. E por não ser nenhum, é que a vida se acaba e tudo enfim. E assim, um grande foco de luz racional que está iluminando todos para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem. Chega de penar tanto, tanto, tanto nessa vida do nada, nessa vida de lama e sofrimento, nessa vida de sujeiras, de sujeira e padecimento, vida de lama, vida de porcos, porcos com aparência de limpos, que, assim, tem que usar a água todos os dias para aparentar aquilo que não são. São feitos de lama, e quem gosta de lama é porco. Portanto, chega de viverem aí com essa falsa vida do nada, essa vida que não representa coisa alguma, por ser a vida do nada, o nada que representa nada. Lama, o que é? Nada. E assim, chega de viverem aí nessa podridão, com essa vida aparente, tudo sendo aparências e nada mais. Chega de tanto sofrer, de tanto se lastimar, de tanto agonizar, agonizando sempre. O que adianta uma vida desta? O que adianta viver desta maneira? Porque tudo cansa, e por isso a pessoa certas horas tem vontade de morrer, certas horas implora até a morte, certas horas pede até a morte. Porque essa vida cansa, cansa de uma tal maneira que muitos não aguentam viver e acabam com a vida, cansados de viver, cansados de lutar pelo nada, lutando a troco de nada. Com certo tempo vem o desânimo, porque a luta é árdua e é de todos os dias. Luta, luta. Luta até desanimar de tanto lutar. Vem a exaustão. Fica exausto, não suportando mais, não aguentando mais. Então, tem vontade de morrer para descansar. Enquanto está iludido, está atraído pelas ilusões, vai enfrentando as lutas com fulgor, com entusiasmo, iludido com a vida, iludido com as fantasias, iludidos com as aparências, iludidos com as artes, iludidos com os preconceitos, iludidos com a natureza, iludidos com tudo. Um iludido é um inconsciente, mas, mais adiante, cai na realidade, porque tudo cansa. Quando cansa de lutar e de viver, então, vêm as desilusões dessas lutas e dos fracassos, que vão fazendo com que o desânimo dele se apodere. E aí, cai na realidade, desiludido de tudo, desiludido até de continuar a viver, e cansado, não aguenta mais, e dizendo: não aguento mais viver, não suporto mais esta vida, eu já estou desiludido de tudo. Aí, cai na realidade e ainda mais diz: esta vida é uma ilusão, sofri muito e ainda estou sofrendo, não aguento mais o peso da vida, a vida me enjoou, tomei nojo da vida. E assim acontece com todos, principalmente quando já estão alquebrados pelo desânimo da vida, principalmente quando já estão idosos. Então, aí é que já estão desiludidos de tudo e dizendo: o que é que eu espero agora depois de lutar tanto? Quem fui eu? Quem sou eu? Hoje sou um farrapo humano. Hoje não presto mais para nada. Estou velho, doente, no fim de minha existência. Lutei tanto para quê? Para acabar assim? O que adiantou tanto sacrifício para acabar em nada? E assim é o fim de todos. Enquanto iludidos, por não conhecerem o que a vida é, penam muito. Vejam a vida do nada, que começa do nada e acaba em nada. Então, o que adiantou lutar tanto? Se sacrificar tanto? O que adiantou? Nada. Então, tempo de lutas perdidas para iludir os demais, para trair os demais, para trair a juventude e chegarem à mesma confusão de dizer: quantas lutas perdidas, quantas asneiras, por estarem cegos, completamente cegos pela vida da matéria. Quanto sacrifício sem recompensa. A recompensa é a morte, a recompensa é o sofrimento. A recompensa é o padecimento. A recompensa é a desilusão. Então, dizem quando caem na realidade da vida: eu fui traído pelas ilusões. Eu fui um traidor de mim mesmo. O que adiantou tudo o que eu fiz? Nada adiantou.